Olá pessoal, espero que todo mundo que esteja me escutando esteja muito bem. Na aula de hoje iremos dar sequência ao estudo das escolas literárias. Na semana passada vimos o trovadorismo e nessa semana iremos estudar o humanismo. Antes de começar a falar do humanismo de fato, vamos entender o contexto histórico em que ele estava inserido. Na semana passada nós vimos que o trovadorismo estava inserido no contexto da Alta Idade Média, então em relação aos reinos bárbaros, ao feudalismo, e o início ali da Baixa Idade Média com a questão das cruzadas, se relacionando um pouco com a questão das novelas de cavalaria. O humanismo, ele dá em sequência, ele vem em sequência, né, e ele está mais ou menos ali inserido no contexto também da Baixa Idade Média, mas mais para frente um pouco, inserido no contexto de renascimento comercial e urbano e da formação das monarquias nacionais. Vamos primeiro, né? O renascimento comercial e urbano. O renascimento comercial e urbano, ele indica a volta da força do comércio e da moeda, né? O renascimento comercial é essa volta da força do comércio e da moeda. No feudalismo, a gente tinha aquela questão do escambo, da troca, né, da troca de serviços, da troca de favores, da troca de, enfim, das trocas. E temos a questão da terra, relacionada ao feudo. Nesse momento agora, a gente tinha também a questão do comércio, a questão da moeda, mas em menores índices, né? A gente tinha de fato, assim, com força, a questão do escambo e da terra. Com o renascimento comercial, volta aquela força do comércio, aquela força da moeda, em detrimento ao escambo e à terra do feudalismo, né? Então aqui nós temos cidades prósperas, principalmente na Itália, as cidades de Gênova e Veneza, que ficam à margem do Mediterrâneo. O Mediterrâneo, que por sua vez possui várias e várias rotas comerciais. Então temos a rota do Atlântico, que é relacionada à região dos Flandres, e a região da costa do Mar Báltico. Temos a rota do Champagne, temos a rota do Mar Norte, que foi a rota utilizada principalmente pelas cruzadas, que passam por Gênova e Veneza, principalmente. E temos também o surgimento das feiras medievais, né? As feiras que indicam uma intensa atividade do comércio. E essa questão da inserção das feiras faz com que muitas pessoas fiquem fixas em locais próximos a essas feiras, acarretando numa fuga dos servos, dos feudos feudais, indo morar em regiões próximas a essas feiras. O que acaba trazendo também algumas modificações para aquele sistema de feudalismo, que ainda existe, mas perdendo espaço para essa questão do comércio das cidades. Começa assim a monetizar as obrigações de servis, então os servos começam a ganhar dinheiro, não só uma questão de escão, não só uma troca de favores, né? Começa a ter uma revolução nas técnicas agrícolas, né, com os servos que começam a ser um pouco mais especializados, começam a ganhar dinheiro. E aí, de fato, começam a surgir as cidades. Então, nós temos esse renascimento do comércio, renascimento da moeda, e agora temos o renascimento das cidades. E não mais só aqueles feudos, os grandes feudos da Idade Média. Temos agora as primeiras cidades, os burgos, que são denominados as primeiras cidades. E é daí que vem o nome burgueses, que são os habitantes desses burgos. É a nova classe social que surge. Antes, as pessoas viviam naqueles feudos e eles possuíam dominação dos senhores feudais, dominação dos membros eclesiásticos, dos membros da igreja, né? E agora, com o movimento comunal que assolou a Europa inteira, essas pessoas passam a ter mais autonomia. Então, os burgos são sociedades mais autônomas e que não tem mais um senhor feudal ou um membro da igreja regulando ali. E aí explode de vez essa questão, né? Começam a surgir ligas de comércio, como por exemplo a Liga Hanseática. Temos o crescimento do artesanato, né, com o surgimento das corporações de ofício, com o surgimento das guildas. Temos o surgimento de uma espécie de trabalhador chamado jornaleiro, que é o famoso frila de hoje em dia, né? Temos o surgimento dos bancos, dos primeiros empréstimos. Então a gente tem de fato um renascimento. O renascimento do comércio, o renascimento das cidades, o renascimento urbano, o renascimento da sociedade. Temos essa ascensão da nova classe social, dos burgos, burgueses. Burgueses que entram ali como se fosse um intermédio entre os nobres e os camponeses. Não tão ricos quanto os nobres, mas nem tão pobres quanto os camponeses. Possibilitando ali uma ascensão social, vindo de uma sociedade medieval, de uma sociedade feudal, estática. Que quem nasce camponês é camponês, quem nasce nobre é nobre, quem nasce membro do clero é continua sendo membro do clero. Com isso, com essas modificações, começa a se investir um pouco mais em cultura, investir um pouco mais na formação cultural. Né? Então as pessoas aprendem a ler, aprendem a contar histórias, porque antes as cantigas medievais, a produção literária medieval, ela era feita para ser cantada. E só quem tinha a questão da leitura, a questão da escrita, eram os membros do clero. Grande parte da sociedade era analfabeta. Então, com isso, surge essa questão da cultura, esse forte investimento na cultura, as pessoas aprendem a ler, né? Surge a imprensa em 1450, em 1455 surge o primeiro livro impresso, que é a Bíblia, mas é um primeiro livro impresso, e posteriormente a isso temos a formação das monarquias nacionais. Temos a formação do Reino de Portugal, do Reino da Espanha, do reino da Inglaterra e do reino da França. Né? Então, é mais ou menos nesse panorama que acontece a produção humanista, que surge o humanismo, esse movimento, essa escola literária, né? Que está inserida num contexto entre o teocentrismo da Idade Média, aquela questão de Deus no centro de tudo, e o antropocentrismo da Idade Moderna, em que o homem está no centro de tudo. Então, o humanismo, que também é uma corrente filosófica, além da escola literária, destaca essa questão do homem, há uma valorização maior ao homem, às ideias humanas, largando um pouco para trazer aquela questão teocêntrica e como se fosse uma introdução à questão antropocêntrica da Idade Moderna. Né? Então, uma transição entre o teocentrismo medieval e o antropocentrismo moderno. E aí, visto isso, entendido qual é o contexto histórico em que surge o humanismo, em que se está inserido o humanismo, vamos entender os marcos da escola literária, né? Nós vimos que o trovadorismo, ele se inicia com a Cantiga da Ribeirinha, ou em 1189 ou em 1198, e ele se finda com a nomeação de Fernão Lopes, que é um autor humanista, em 1434, como cronista-mor do reino, da Torre do Tombo, em Portugal. E aí, o humanismo, ele se inicia com essa nomeação, em 1434, de Fernão Lopes, como cronista-mor na Torre do Tombo, em Portugal. E ele se finda em 1527, quando o poeta, Sade Miranda, ele chega e ele introduz em Portugal a questão da medida nova, do verso decassílabo. A gente vai estudar isso, a gente já viu o que é essa medida nova, a gente já viu o que é a famosa medida velha do humanismo. Mas só para deixar para vocês, os marcos são esses, né? Em 1434 se inicia o humanismo, com a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor, e em 1527 se finda o humanismo, com a chegada de Sade Miranda, introduzido por Sade Miranda na questão da medida nova, os versos decassílabos. E aí, visto isso, vale a gente estudar agora, de fato, a produção literária, que aqui no humanismo, ela é mais extensa, bem mais extensa do que lá no trovadorismo. Então essa aula vai ser uma aula muito maior e com muito mais conteúdo do que a aula da semana passada. A produção literária do humanismo, ela também é dividida em prosa e poesia, existem os poetas e existem os prosadores, né? E aqui também surge a questão do teatro, né? Então do gênero dramático. Então vamos ver. A poesia, ela é composta pela poesia palaciana. A poesia palaciana, os poemas palacianos do humanismo, né? Eles foram reunidos no Cancioneiro Geral, por Garcia de Rezende, né? E tem muitos e muitos autores, como Garcia de Rezende, Castelo Branco, Nuno Pereira, Fernanda Silveira, Conde Vimioso, Aís Teles, Diogo Prodão, o próprio Gil Vicente, né? Então, é uma extensa quantidade de poetas palacianos aqui no humanismo, né? A prosa, ela é formada pela prosa historiográfica de Fernão Lopes, as crônicas historiográficas de Fernão Lopes, que é, inclusive, o precursor do humanismo, o cara que dá um marco inicial ao humanismo, né? E aqui no teatro, gênero dramático, de Gil Vicente, o Teatro Gil Vicente, né? Uma das maiores obras do humanismo, como A da Barca do Inferno, A Farsa de Inês Pereira, A Farsa do Velho da Horta, enfim, várias e várias obras célebres de Gil Vicente que costumam cair bastante nos vestibulares, principalmente. E aí, visto esse panorama geral da produção literária do humanismo, vamos começar a estudar de fato, vamos começar pela poesia, vamos começar pela poesia palaciana. Tem esse nome, essa poesia palaciana, porque ela era feita para ser lida e declamada nos grandes salões da nobreza, nos palácios, nos saraus da nobreza. Ainda que o nome, o que se lembra um pouco também as cantigas trovadorescas, né, que a maioria delas eram feitas para esses fins também. Mas aí tem algumas diferenças para essa poesia palaciana, da poesia trovadoresca, no caso das cantigas. Primeiro que as cantigas, elas possuem uma tradição oral e musical. Elas eram feitas para serem cantadas, né, acompanhadas de um instrumento musical. No caso da poesia palaciana, ela é escrita para ser lida e declamada, e não mais cantada. E ela também não possui um acompanhamento musical, né? Então, a questão do trovador da Idade Média não existe mais. Aqui, de fato, surge a figura do poeta, e não mais a figura do trovador. Então, o trovador passa a ser o poeta. E como eu já falei, ela era feita, assim como as cantigas, para ser declamada e lida nos palácios, nos salões de nobreza. Essa poesia também possui uma estrutura um pouco diferente das poesias trovadorescas, né? No caso da poesia trovadoresca, a gente tinha o galego-português. Elas eram escritas em galego-português. Já aqui, a poesia palaciana do humanismo, ela já tem um afastamento maior das línguas galegas. Ela já se assemelha muito mais à língua portuguesa moderna, a que a gente tem hoje. E por isso, ela possui muito mais técnica. Então, a gente consegue perceber muitas aliterações, muito jogo com os sons das palavras, muito jogo com os sentidos da palavra, muita utilização do sentido conotativo delas, muita utilização da ambiguidade. A questão da ambiguidade era um pouco utilizada nas cantigas de escárnio, por exemplo, né? Mas aqui existe um trabalho muito maior das técnicas da linguagem, por ela ser uma linguagem mais próxima do que a gente tem hoje. E a poesia palaciana, elas eram escritas em redondilhas, né? Se você lembrar lá da aula de início, na aula de introdução, você vai lembrar que as redondilhas, elas são de dois tipos: redondilhas menores, redondilhas maiores. As redondilhas menores possuem 5 sílabas poéticas e as redondilhas maiores possuem 7 sílabas poéticas. Isso é o que a gente chama de medida velha. A medida nova que vai inaugurar o classicismo e vai pôr fim ao humanismo é formada por versos decassílabos. No caso, aqui a gente utiliza a medida velha, que são as redondilhas, ou 5 ou 7 sílabas, né? Redondilha menor, redondilha maior. E essa poesia, ela possui temas também muito semelhantes aos temas trovadorescos, né? Só que com um pouco também de distanciamento. No trovadorismo, a gente tinha, principalmente nas cantigas líricas, aquela questão muito idealista, de muita idealização do amor, muita questão da desilusão amorosa, né? Muita questão daquele amor inatingível, inalcançável. Aqui, a gente também vai ter essa temática um pouco mais lírica, né? Mas aqui, o amor, ele é um pouco mais carnal e menos idealizado. Aqui também tem idealização, também tem desilusão, só que é uma coisa um pouco mais carnal, uma relação um pouco mais complexa e não tão expressiva como era no trovadorismo. E aqui também tem uma diferença em relação a como elas foram organizadas. No trovadorismo, as cantigas foram organizadas em cancioneiros. Eram cópias manuscritas que eram organizadas nesses cancioneiros. No caso aqui da poesia palaciana, como já falei para vocês, elas foram reunidas no Cancioneiro Geral, por Garcia de Rezende, o Cancioneiro Geral em 1516. As poesias, elas foram impressas, é um livro impresso, nem é uma cópia manuscrita, né? Que é um livro impresso. É mais ou menos isso que eu queria passar pra vocês. E agora aí eu vou ler para vocês uma poesia palaciana, uma de Bernardino de Ribeiro, e vou mostrar para vocês uma intertextualidade desse texto, desse poesia, com o texto de Fernando Pessoa. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Vamos lá. A poesia de Bernardino Ribeiro. Entre mim mesmo e mim, não sei o que se levantou, que tão meu inimigo sou. Uns tempos com grande engano, vivi eu mesmo comigo, agora no maior perigo. Se me descobre o maior dano, caro custa um desengano, pois este não me matou. Quão caro me custou. De mim me sou feito alheio entre o cuidado e cuidado. Está um mal derramado, que, por mal grande me veio, nova dor, novo receio. Foi este que me tomou, assim me tem, assim estou. Então, primeiramente, né? Essa é uma cantiga adaptada para a língua portuguesa moderna. Na época ela não foi tão escrita com esse português moderno perfeito, ou nem isso, né? E você nota que o poeta Bernardo Ribeiro, que é um poeta palaciano reunido no Cancioneiro Geral, tem essa temática mais introspecta, um enxergamento de si. O poeta não se auto-reconhece, né? Não existe esse autoconhecimento. Ele declara que ele vivia uma ilusão, uma questão, ele vivia despreocupado, né? E ele não conseguia se identificar com ele mesmo, né? E depois de sofrer tudo isso, ele começa a sentir outra pessoa, e vive nessa essa reflexão bem amarga que ele passa, né? E aí tem um texto de Fernando Pessoa que se assemelha muito a isso. Fernando Pessoa, que é um poeta moderno, né, e que possui muita incidência de vestibulares, que vamos estudar ele mais pra frente, mas vejam só. Entre o sono e o sonho, entre mim e o que em mim, e o quem eu me suponho, corre o rio sem fim. Passou por outras margens, diversas mais além, naquelas várias viagens que todo o rio tem. Chegou onde hoje habito, a casa que hoje sou. Passa e eu me medito, se desperto, passou. E quem eu me sinto e morre, no que se liga a mim, dorme onde o rio corre, esse rio sem fim. Então, existe uma certa intertextualidade, existe uma certa aproximação entre os textos, que é muito válido, pode cair sem uma questão do Enem ou em qualquer outro vestibular, que faça essa semelhança entre esse texto, Bernardo de Ribeiro, e Fernando Pessoa. E peça, sei lá, características comuns ao texto, características de Bernardo de Ribeiro, características de Fernando Pessoa, vale ficar atento a isso. Sobre a poesia, vamos falar agora sobre a prosa. Mais especificamente sobre a prosa historiográfica de Fernão Lopes. Fernão Lopes, ele foi nomeado em 1418 como guarda-mor da Torre do Tombo. Em 1434, ele é nomeado como cronista-mor, também da Torre do Tombo. E isso faz com que, essa data de 1434, faz com que seja inaugurado o humanismo. Marca a passagem do trovadorismo para o humanismo. E Fernão Lopes, ele é conhecido não só como esse precursor do humanismo, mas também como o primeiro prosador de Portugal e o pai da prosa de Portugal. Ele escrevia crônicas, seus textos são crônicas, e essas crônicas nada mais era que registro dos fatos. Ele fazia um registro dos fatos, e por isso o nome historiográfico, né? era um registro dos fatos históricos daquela época. Ele dava uma importância extrema ao povo. Então, a gente vai ler no finalzinho, quando o Bernardo falar sobre ele, a gente vai ler um trechozinho de uma das crônicas dele, e você vai ver a importância que ele dava ao povo nesse trecho, né? E por isso que ele é classificado no humanismo, que ele é um humanista, né? Essa valorização do povo, essa valorização do homem. E não só as classes mais altas, por exemplo, como era o trovadorismo, por exemplo, né? E ele tinha, nas suas crônicas, era formado por muito suspense, que prendia a atenção do leitor, tinha um pouco de plasticidade, então as coisas eram, embora seja um texto escrito, as coisas eram muito visuais, era possível de se imaginar muito bem a cena que estava sendo retratada. E ele também possuía uma grande dramaticidade, ele era bem dramático em suas crônicas, né? As mais famosas são três: a crônica de El Rei Dom Pedro, a crônica de Dom Fernando, de El Rei Dom Fernando, e a crônica de El Rei Dom João. A crônica de El Rei Dom Pedro era mais ou menos um compilado sobre o reino de Dom Pedro, um compilado dos fatos históricos, uma crítica aos fatos históricos do reino de Dom Pedro. Especificamente nesse volume, é uma coisa que vale muito a ser lembrada, é a retratação do episódio de Inês de Castro, que também é um episódio que vai ser retratado nos Lusíadas de Camões, no Classicismo. Então aí, mais uma opção de intertextualidade com isso. Então o que, é que foi esse episódio de Inês de Castro? Vamos ajudar ele com mais detalhe lá no, em Os Lusíadas. Mas Inês de Castro era a amante de Dom Pedro. E ela foi assassinada a mando de Dom Afonso IV, que é o pai de Dom Pedro, que é um episódio que vale lembrar dessa crônica, né? Na crônica de El Rei Dom Fernando, nada mais é do que ele retrata o finalzinho da Revolução de Avis, que é a revolução que vai inaugurar o reino de Portugal, a formação do reino de Portugal. Ele se inicia com o casamento de Dom Fernando e de Dona Leonor Teles, e ela se encerra com o final da Revolução de Avis. Por último, temos a crônica de El Rei Dom João, em que ele também é dividido em duas partes, né? A primeira parte, que fala sobre a morte de Dom Fernando, né, em 1833, e a segunda parte fala sobre o reinado de Dom João, até 1411. E aí, como eu falei para vocês, vamos ler um trechinho sobre uma das crônicas dele, para vocês verem essa questão que ele enfatizava do povo. É o rei, quando soube que aquelas gentes ali estavam, e a razão por que vinham, mandou-as perguntar por um seu privado, que era o que lhes prazia, e o que eram ali assim vindos. E Fernão Vasques respondeu em nome de todos, dizendo que não tomasse mulher alheia, pois era causa que lhe não haviam de consentir. Nem ele não haviam porque lhes teria isto a mal, porque não queriam perder um tão bom rei como ele, por uma má mulher que o tinha enfeitiçado. Então veja, aqui a gente fala de um rapaz que está falando o nome do povo, então aqui a gente fala do exílio da democracia, a voz do povo, então essa valorização das classes mais baixas, a valorização do povo, a valorização da massa, né? E fala um pouco da relação de homem com mulher, da relação da mulher, da relação do homem que deixou a mulher, que a mulher deixou enfeitiçado por ele, que a mulher que enfeitiçou os seus amantes, enquanto os homens continuavam sendo descritos como um herói, mesmo que eles não tinham conseguido resistir aos avanços da mulher, às investidas da mulher. Então aqui a gente também traduz um pouco da visão da mulher naquela época. O homem, ele sempre era visto como herói, né? Como aqui, a voz do povo, primeiro tem sido do povo, e em segundo plano tem essa questão de que o povo vendo o homem como herói, e a mulher como uma pessoa que fica investindo, a mulher como fruto do pecado, né? A mulher que fica investindo, e sequer pensou que o homem se deu pra isso. Ainda tem essa visão um pouco religiosa daquela época da mulher. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria passar pra vocês sobre isso. Visto já a poesia palaciana e a poesia historiográfica, vamos estudar agora o teatro. O teatro, ele poderia ter se encaixado de fato lá na poesia, que a gente vai estudar Gil Vicente, e o teatro vicentino, ele, em sua maioria, ele é feito em verso, né? Então ele é poesia, ele se encaixa em poesia, por mais que ele seja do gênero dramático, ele seja o teatro. É, mas enfim, vamos estudar ele agora, e vamos passar um pouquinho de tempo estudando ele, porque ele é muito complexo, né? Se eu fosse apostar numa questão de humanismo em algum vestibular, eu apostaria em Gil Vicente. É óbvio que a poesia palaciana e a prosa historiográfica são muito importantes, né? São grandes autores, são grandes obras, mas de fato não tem espaço para todo mundo na prova do vestibular, né? São poucas questões de literatura principalmente. Então, eu apostaria em Gil Vicente, né? Mas não excluindo ninguém, vocês devem estudar todo mundo, né? A gente vai dar uma atenção agora um pouco mais especial a ele, a sua obra, e vamos demorar um pouco mais tempo do que os outros, né? Primeira coisa, Gil Vicente é o primeiro nome do teatro português, né? Ele é considerado o pai do teatro em Portugal, né? E a sua primeira obra foi publicada em 1502, chamada O Alto da Visitação, ou então O Monólogo do Vaqueiro. A gente vai estudar essa obra um pouco mais pra frente, mas só pra vocês terem essa ideia, que é a primeira obra publicada dele. Ele escreveu durante 34, 35 anos, e a sua obra, ela, a gente vê também que ela vai ser dividida em três fases, e isso conta praticamente a história de Portugal. Portugal saindo de uma cidade mais agrária, de uma sociedade feudal, para uma sociedade, uma potência mesmo. A gente vai começar aqui a ver Portugal se lançando aos mares nas grandes navegações, tem uma potência naval, uma potência comercial, uma potência militar. Nós vamos ver Portugal como uma monarquia absolutista, como uma monarquia de fato, como um reino independente, né? Então, a obra dele é muito vasta e muito grande, que vai demonstrar essa história de Portugal. As obras deles, elas possuem muitos mistérios, muitos milagres, né? E apresentam um caráter moralizante. Então a gente vê aqui a presença da religião, né? Só que a religião aqui, ela vem para criticar costumes sociais, para criticar comportamentos sociais. Mas assim, primeiro que essa crítica, ela é feita aos costumes sociais, pela viés da religião, mas não se critica instituições, se critica os sujeitos, se critica os humanos, se critica os comportamentos, e não a instituição em si. A gente pode fazer até uma intertextualidade, por exemplo, com Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida. A gente tem aqui um alto muito famoso, que é o Alto da Barca do Inferno, né? A gente pode fazer um intertextualidade com Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida. Podemos fazer também um intertextualidade com João Cabral do Melo Neto, com Morte e Vida Severina. Então, é uma obra do século XV que pode ser relacionada com obras do século XX. Então, é uma obra muito, sobretudo, muito nova e muito presente na sociedade ainda hoje. A intenção das obras de Gil Vicente é promover aquele riso cômico e crítico. E não faz distinção de classe. Todas as classes sociais são criticadas e são abarcadas em suas obras. Então, por exemplo, no Alto da Barca do Inferno, a gente tem crítica aos fidalgos, aos sapateiros, aos agiotas. No Farsa do Velho da Horda, a gente faz uma crítica aos velhos que se apaixonam por moças mais novas. Os personagens são diversos tipos. Então, a gente tem fidalgo, juízes, papas, onzeneiros, alcoviteiro, prostituta, espertalhões, tolos, mulheres, homens, vários e vários tipos sociais, né? Esses personagens tipos, são das tipos sociais, e também tem os personagens alegóricos, né? Por exemplo, em uma outra obra, que é o Alto da Lusitânia, a gente tem, por exemplo, o personagem Todo Mundo, o personagem Ninguém, fazendo essa alegoria, né? O personagem chama Todo Mundo, o outro chama Ninguém. Também temos objetos alegóricos. Então, por exemplo, a gente tem no Alto da Barca do Inferno, o agiota, ele carrega uma bolsa cheia de moeda. E essa bolsa representa a ganância do agiota. A gente percebe um trabalho muito grande de toda parte, por parte do texto, por parte até nos personagens, né? E no contexto do teatro em si. Por exemplo, o teatro dele possui cenas, os altos, de maneira geral, né? Possuem cenas muito longas. Né, é possuir um grande número de personagens, né, não, ele não se preocupa com cenários grandes e grandiosos para facilitar justamente essa transição de cenas, por exemplo, como eu falo mais ou menos nos altos, né, e misturas de variantes, uma hora variante mais popular, uma hora variante mais culta, mais formal. E a sua obra, ela é uma obra póstuma, né? Em 1562 foi publicada uma compilação de todas as obras de Gil Vicente pelo seu filho, por Luiz Vicente, e nesta obra ele divide o teatro do pai em cinco tipos, né? As peças de devoção, as comédias, as trágico-comédias, as farsas e as obras miúdas, né? E aí, mas isso é uma classificação que não leva em consideração alguns fins literários. E aí alguns estudiosos de Gil Vicente, como Antônio José Saraiva e Oscar Lopes, distinguiram essas obras em outros tipos diferentes, como em altos pastoris, altos da moralidade, farsas, altos cavaleiros, alegorias profanas, monólogos, sermões brulescos. Mas assim, ó, vamos falar de uma coisa mais objetiva e mais prática. Vamos dividir a obra de Vicente em altos e farsas, né? Altos são peças teatrais maiores, né, e que possuem uma temática religiosa. Então vai trazer um certo aspecto cômico e crítico, mas com viés religioso. É como a gente está falando aqui, da religião julgando comportamentos sociais, né? Tendo aquele tom moralizante, aquele tom de mistério, né? Enfim, aquele tom de milagre. E as farsas são peças mais curtas. Também possui um caráter cômico, um caráter crítico, mas são peças mais curtas, geralmente de um ato só, em que se é explorado um tema do cotidiano normal, não aquela que tem uma grande complexidade, vários personagens, vários tipos diferentes. São peças mais simples. A obra dele é dividida em três fases. Temos a primeira fase, que vamos estudar o Monólogo do Vaqueiro, que é a primeira obra dele, né? Vamos estudar a segunda fase, que é a fase, entre outras obras, a Farsa do Velho da Horta, E a terceira fase, que tem duas grandes óperas dele, que é a fase de Inês Pereira e o Alto da Barca do Inferno, certo? E aí vamos partir agora para essa análise um pouco mais profunda das fases das obras de Gil Vicente, né? A primeira fase, entre outras obras que acompanham esta fase, a principal delas é o Alto da Visitação, ou Monólogo do Vaqueiro, que foi escrito em 1502, né? Rapidamente, essa obra não é nem tão importante assim, é só porque vocês precisam saber, porque ela é a primeira dele. E que é uma obra que é em homenagem à Rainha Dona Maria, pelo nascimento do seu filho, que seria o futuro do rei de Portugal, né? Dom João III. Então é uma obra mais ou menos de homenagem, que não tem tantas coisas pra se falar assim. A segunda fase, ela, entre então também todas as obras que acompanham, a mais importante é a farsa O Velho da Horta, né? É uma farsa. Então, como eu já falei pra vocês, né? A farsa é uma peça um pouco mais curta, né? Que geralmente tem uma cena só, faz uma crítica um pouco mais simples, sem grandes e grandes personagens, sem grandes e grandes tipos sociais. O Velho da Horta é uma obra de 1512, né? Os seus protagonistas são um velho, que o nome dele é Velho na obra, né? Um velho muito rico e muito galanteador, por sinal. Uma moça, que também, o seu nome também é Moça na obra. É uma moça bela, humilde, né? Mas muito realista, muito sábia, apesar de ser muito simples. E, por fim, uma coviteira, chamada de Branca Gil. Ela é a única que tem nome na obra. E ela é oportunista e muito inescrupulosa. Depois a gente vai fazer uma análise por que só a coviteira tem um nome de fato na obra. Por exemplo, pode ser uma coisa intertextualizada com Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né? Que os personagens quase não têm nome. Tipo assim, tem a moça, que é assim, a Vitória. Tem o pai da família, que é Fabiano. Aí tem o menino mais novo, o menino mais velho. Tem a cachorra Baleia. Então pode fazer uma intertextualidade com isso aí. Enfim, voltando pra cá, né? O tema central de O Velho da Horta é o amor tardio, uma dor extemporâneo, né, do velho, né, e as consequências desastrosas desse amor, né? Como o velho, ele é patético e ridículo pelo assédio que ele faz à moça, né? Ele se julga irresistível, capaz de conquistar todo mundo, e acaba, por sua vez, indo com tudo pra cima da moça, que, por sua vez, é muito esperta e muito prudente nas coisas, né? A ação se inicia quando a moça vai à horta do velho. Um trecho da obra diz que ela tá indo lá buscar hortaliças, né? Buscar cheiros para a sua panela. E ele acaba se apaixonando por ela. Assim, à primeira vista, perdidamente. Eles começam a conversar. E no diálogo deles, Gil Vicente deixa lá evidenciado as características do velho. Então, galanteador, estereotipado, extremamente idealizado, né? E as características da menina, né? Que, por sua vez, é mais mordaz, é mais realista, né? Mais sagaz. E que não fica apaixonada como ele acha, né? Ela não se apaixona nem por ele, nem pela riqueza dele, né? Que ele faz questão de esbanjar, né? E aí entra em cena a alcoviteira, a famosa Branca Gil, né? A cafetina. E ela promete ao velho que vai trazer a sua amada pra ele, que vai o tornar a porta da sua amada. E com isso ela vai extorquindo dinheiro do velho, vai extorquindo. No final das contas, o velho fica pobre, deixa 4 filhos desamparados, depois se arrepende do que fez. A moça se casa com um rapaz de um bolso jovem, bonito. E a alcoviteira, Branca Gil, fica contrariada. Aí uma análise minha, a parte disso, né? Por que que talvez só a alcoviteira tenha um nome e os outros chamem o velho e a moça, respectivamente? Porque, no final das contas, a moral, a obra é muito moralizante, né? A gente vê a questão do velho que comete erro e é extorquido e paga com a papalinga quase, né? A moça que tem um final feliz. E a alcoviteira, que a atitude dela é criticada de maneira que ela é a única que acaba, talvez, ela acaba pior do que todos os outros. Então, talvez ela tenha um nome e os outros dois não, porque a crítica dela em cima dela é muito mais incisiva. Talvez, né? Na terceira fase, já temos duas obras um pouco mais grandiosas. Temos a Farsa de Inês Pereira e o Alto da Barca do Inferno, né? Vamos ver agora a Farsa de Inês Pereira, que é uma obra escrita em 1523. Né? Especialmente essa obra, ela foi escrita para colocar provas de Vicente, né? A sociedade portuguesa daquela época não acreditava que aquelas obras que estavam sendo publicadas eram de autoria dele. E aí ele, por sua vez, pediu que os portugueses dessem um tema que ele escreveria sobre o tema, até que eles propuseram um ditado popular: mais quero asno que me leve que cavalo que me derrube. E aí o que acontece? Vamos lá analisar a obra, né? Os personagens são Inês Pereira, que é uma típica mulher portuguesa daquela época, uma típica mulher gilvicentina, na verdade, né? Uma mulher leviana, namoradeira, ambiciosa, que passava o dia inteiro em frente ao espelho, se enfeitando, se vendo, né? E o que ela mais queria era um casamento com um nobre, um casamento com uma pessoa rica. E isso era claramente uma crítica às jovens burguesas daquela época, ambiciosas e insensatas. Outro personagem é a alcoviteira, chamada Leonor Vaz, que é um personagem muito célebre em Gil Vicente, né? Ele sempre traz em suas obras uma alcoviteira, uma fofoqueira. Tem Pedro Marques, que é um dos primeiros pretendentes de Inês Pereira. Ele é camponês, ele é pobre, ele é bobo, mas ele é honesto, ele é uma pessoa honesta, né? E isso traz um choque com a personalidade de Inês, né? Uma mulher calculista, ambiciosa, fútil, sensata. E aí também temos Latão e Vidal, que são judeus casamenteiros, que vão propor vários casamentos a Inês. E temos Brás da Mata, que é um falso escudeiro, que é um homem ambicioso, mentiroso, malandro, galanteador, né? E o seu, por sua vez, o seu pajem, o seu criado, é Fernando. E aí começa, de fato, você já conhecendo todos os personagens da obra, começa, de fato, a obra. A obra começa com Inês, uma cena de Inês, reclamando da vida, falando que quer um casamento, que quer casar com um homem rico, que não aguenta mais aquela vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a mãe dela, que volta da missa, entra em cena e repreende, mandando ela fazer alguma coisa, mandando ela fazer alguma coisa em casa, fazer alguma coisa dentro de casa, alguma coisa desse tipo. E aí, com isso, entra em cena a alcoviteira, Leonor Vaz, né? Ela que se queixa que ela foi importunada, segundo ela, por um membro da igreja, por um clérigo, então dando celerão a mulher, ela entra em cena propondo um casamento para Inês, um casamento com Pedro Marques. Ela entrega uma carta escrita por Pedro Marques a Inês, né, que lê a carta e, de antemão, não gosta dele, já pelas coisas que ele deixou implícito na carta, né? Mas eles se encontram e ela recusa, porque ela não quer um homem pobre, ela quer um rico, né? Mesmo que Pedro Marques seja honesto, seja de boa índole, ela não quer porque ele não é rico. Então ela o dispensa. E aí entram em cena os judeus casamenteiros, Latão e Vidal, que propõem um casamento a Inês com um escudeiro, com Brás da Mata. E aí ela vai encontrar com ele, eles acabam se casando, as pessoas ficavam o tempo todo falando com ela, que ele era uma pessoa boa, que isso, que aquilo, quando na verdade Brás da Mata estava se passando por um personagem. Ele era pobre, ele era mentiroso, galanteador, ele se prostou a um personagem de homem bom, de homem rico, e eles acabam se casando. Só que nisso, Brás, todo tempo, implica muito com ela, maltrata, tranca ela várias e várias vezes dentro de casa, até que de uma vez ele a tranca, ela fica sozinha dentro de casa com o criado dele, com o Fernando, e um pouco tempo depois, Inês recebe uma carta do irmão de Brás, né, do seu cunhado, dizendo que ele morreu, e ela então ficou viúva. E aí, uma vez viúva, de novo, Leonor Vaz, a alcoviteira, entra em cena e propõe mais uma vez o casamento de Inês com Pedro Marques. Dessa vez ela acaba se casando com ele, ele que é um homem bom, um homem honesto. E aí a farsa termina com Inês indo ao encontro de um outro pretendente, né, um ermitão dessa vez, nas costas de Pedro Marques, né? E aí que vem a questão do mais quero que um asno me leve, né, do que um cavalo que me derrube. Então fica aí a reflexão. Gente, por fim, mas não menos importante, temos o Alto da Barca do Inferno, uma obra de 1518. O Alto da Barca do Inferno talvez seja a obra mais importante de Gil Vicente. É a obra que mais tem incidência também no vestibular. Então vocês precisam se atentar muito a ela. E é uma obra simples. Inclusive, eu posso até disponibilizar um PDF para que vocês leiam. Tem aí, é domínio público, enfim. É muito legal e é muito simples de ler. O que acontece, né? É uma obra que entra em cena o anjo, o diabo e o companheiro do diabo. E eles se dirigem a duas barcas diferentes. Uma barca que vai para o céu, que é encabeçada pelo anjo, e uma barca que vai para o inferno, que é encabeçada pelo diabo e pela companheira do diabo. E aí, em sequência, vão entrando os personagens. Aí, por exemplo, tem o Fidalgo, que é o membro da nobreza, que representa os maus costumes da nobreza. Aí tem o pajem do Fidalgo junto com ele. Aí tem o onzeneiro, o agiota, que representa os agiotas, né? Aí depois entra Joane, que é o parvo, né, que representa as pessoas bobas, os tolos. Aí depois o sapateiro, né, depois o frade, que representa os mais sacerdotes, né, as pessoas, os clérigos que são mais, né. Depois entra Brígida Vaz, que é o coviteira, a cafetina, mais uma vez, né, nas obras de Vicente, representando toda essa classe. Aí depois entra o judeu, aí entra o corregedor, que é o juiz de direito, né, o procurador, o advogado do Estado, aí depois o enforcado. E, por último, os quatro cavaleiros, que eram os combatentes nas cruzadas, né? Então, vai entrando, um por um, vários tipos sociais diferentes, né? E eles passam pelo julgamento. Eles chegam lá, eles falam os pecados que eles cometeram, e eles são julgados. Eles vão pro céu ou pro inferno, né? E no final das contas, a grande maioria deles vão pro inferno, né? Eu não vou falar quem que vai pro céu e quem vai pro inferno, porque eu quero que vocês leiam a obra. É um texto teatral, então é simples de ler, é muito rápido, né? Mas no final das contas, a obra, ela tem um caráter cômico, irônico e muito crítico. Uma crítica a diversos tipos sociais diferentes e uma crítica, sobretudo, ao purgatório, ao julgamento, né? Ao julgamento final, né? No final das contas, quem é que vai pro céu e quem é que vai pro inferno? Será que o frade, o clérigo, vai pro céu? Então, no final das contas, é uma grande crítica a esses julgamentos. Julgamento, sobretudo, o julgamento católico, o julgamento da igreja. Certo? Então, gente, com isso, finalizamos a aula de hoje de humanismo. Foi uma aula muito extensa, com muito conteúdo, com muito detalhe, né? Mas é porque a gente tinha um plano literário muito grande nesse período, né? Hoje eu não vou nem arriscar responder nenhum tipo de questão aqui, porque já passei muito tempo, né? Mas vão lá, respondam os exercícios. Qualquer dúvida, falem conosco. Estamos aqui para tratar de tudo. Certo? Até semana que vem.